Irmãos, nós estávamos compartilhando, continuamos compartilhando, sobre alguns aspectos ou maneiras de você perceber a cruz operando, áreas em que a cruz deve tratar na sua vida. E nós falamos, mencionamos, né, um primeiro aspecto é sofrer o dano, sofrer o prejuízo, por amor ao irmão, para o bem do reino, para não escandalizar, entende? Essa é a atitude dos homens de Deus. Tem o bom senso. Bom senso, famoso antigo bom senso, é sabedoria aos olhos de Deus, ao ponderar nessas questões. Segundo, eu falei para os irmãos, não agradar a nós mesmos. Paulo diz lá em Romanos 15, ora, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos irmãos e não agradar-nos a nós mesmos. Ou seja, procurar fazer o que for necessário para o bem da edificação dele e agradar o irmão para que ele possa ser edificado e crescer. Agora, agradar o irmão não é fazer tudo o que ele quer, mas é agradá-lo naquilo que é bom para edificação. Só naquilo que é bom para edificação. Não é tudo. Não é em todas as áreas. Terceiro, abre lá em Filipenses 2, verso 3. Filipenses 2, verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Lembra? Humildade é negar a si mesmo. Humildade é desconsiderar-se. Não se colocar na conta. Então façam tudo por humildade. Agora, olha essa frase, como ela é forte, meus irmãos. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Esse é o caminho da cruz. É achar que o seu irmão é melhor do que você. Que o seu irmão é mais importante do que você. Entende? Que o seu irmão é mais santo do que você. É como a oração que nós lemos aqui. Que outros possam ser mais santos do que eu. Contanto que eu seja tão santo quanto devo ser. Que todo mundo seja mais santo do que eu. Que todo mundo seja mais rico do que eu. Contanto que eu seja o que eu devo ser na tua presença. Sabe qual é a grande vantagem de você ter irmãos que você considera melhor do que você? Você sempre vai se sentir honrado de tê-los como irmão. Não é uma honra ter alguém que você se considera, você acha que é mais importante do que você, que é seu amigo? É uma grande honra. Você se sente honrado em ter a amizade dele. Agora, é horrível você sentir-se ou colocar-se acima, superior, melhor do que o irmão. Que coisa horrível. Que coisa deprimente, deplorável. Oh, irmãos, o cristianismo, não é, ele não é meramente a filosofia de vida, um padrão de vida. Mas mesmo que seja encarado assim, não tem nada superior ao cristianismo, nada. Nada. Não tem nenhum outro padrão de vida tão elevado quanto esse. Às vezes, na igreja, nós estamos transformando o cristianismo apenas num conjuntinho de regrinhas bem superficiais. Né? Não matar, não roubar, não prostituir, não tomar droga, não fumar, não beber, não tomar cerveja. Né? Então, aí nós fazemos essas regrinhas, nós achamos que somos já um cristão bom. Algumas igrejas acrescentam, dá o dízimo todos os meses, dá uma boa oferta, aí você é um bom cristão. Mas olha o padrão genuíno do cristianismo. É a cruz. Considere o seu irmão melhor do que você. Sinta-se honrado em tê-lo do seu lado. Sinta-se alegre em caminhar com esses irmãos. Olha, eu me sinto confortável em falar isso para você, diante de Deus. Porque é exatamente assim que eu me vejo. Eu me sinto honrado de andar com os irmãos. Me sinto honrado quando pessoas querem vir aprender comigo. Minha postura não é aquela de dizer, ainda bem que você percebeu que tinha que vir, hein, irmão? Bom para você. Não, minha postura é falar, meu Deus, esse irmão quer aprender comigo, ajuda, Jesus, tem misericórdia dele e de mim também. Porque eu não me vejo dessa maneira. Eu me sinto honrado de que alguém queira aprender comigo. Como que ele quer aprender alguma coisa? E aí, nessa atitude, nosso relacionamento fica muito mais sólido, muito mais vivo, muito mais prazeroso, porque é baseado na humildade que procede da cruz, no espírito da cruz. Como nós gostamos de que os outros nos papariquem, nos coloquem nas posições, nos ponham nos títulos, nos murais, coloquem nossa foto em tudo quanto é lugar, nos mencionem em todas as coisas. Como nós gostamos disso? Como nós sentimos que isso é realização ministerial? Mas Jesus disse, não é nada, não é nada. Vocês que aceitam elogios uns dos outros, vocês não sabem nada. O elogio que conta é só o que procede de Deus. Como nós gostamos de ser o astro, de ser o grande ministério, de ter a grande posição, entende? De ser aquele que é referência e é modelo. Ah, se nós soubéssemos que o caminho é para baixo, que o caminho é outro, que a direção é outra, que a verdadeira edificação é outra. Pessoas grandiosas, astros, gente sensacional, não edifica nada. Não edifica nada, é só fumaça no vento, logo dissipa. Faz um grande trovão, um grande barulho, parece que vai chover, mas não sai nada. É só uma grande promessa que nunca se cumpre, porque não tem água naquela nuvem, é nuvem seca, é nuvem de mormaço, não é nada, não é nada. A realidade está na cruz, querido. A cruz é que traz realidade para o seu ministério. Pastores que de fato servem a Deus onde estão e o fazem com alegria, porque servem a Deus, não estão preocupados se o resto do mundo vai lá para elogiá-los. Se o resto do mundo vai lá para ver o tanto que o trabalho deles é importante. Não ficam lá amargurados se outros não se lembram dele. Eles sabem que estão servindo a Deus, fazendo algo que Deus mandou, estão fazendo algo que o Senhor os comissionou. Se o Senhor me mandou lembrar deles, para mim vai ser cruz. Mas quanto a eles, não devem procurar ser lembrados. Mas deve ser lembrado no céu. Mais importante é ser conhecido no céu do que ser conhecido entre os homens. Quantos entendem o que eu estou dizendo? A cruz é uma expressão do amor, irmãos. Nada mais do que isso. Cruz é o amor. Pega aí 1 Coríntios, capítulo 3, verso 4. Olha como a descrição que Paulo faz do amor nada mais é do que vida de cruz. Olha como é precioso isso. O amor, 1 Coríntios 13, verso 4. O amor é paciente, é um aspecto da cruz. Por que é paciente? Paciência é sinal de quem é pobre de espírito. Quem se acha importante não quer esperar nada, é ou não é, meus irmãos? Quem se acha importante não espera, tem que ter na hora. Quanto mais rico, tudo é na hora para ele. Rico não espera por nada, quem espera é só pobre. Quem espera é só quem não se acha importante. Se acha importante, não tem paciência. Quanto mais rico, menos paciente. Quanto mais arrogante, menos paciente. Paciência é um grande sinal da maneira como você se vê. Quem se vê em pouca estima, não no sentido pejorativo, mas quem não se vê como sendo o maioral, o principal, normalmente ele é paciente. Ele é benigno. Ou seja, ele olha sempre o lado melhor. Benigno. Ele não escolhe ver da pior maneira, ver da melhor maneira. Ele não arde em ciúmes, não se ufana e nem se ensoberbece. Ufanar-se é se gabar. É dizer o tanto que você é melhor, o tanto que você faz é bom, o tanto que a sua igreja é sensacional, o tanto que o seu trabalho é superior, a qualidade é melhor. Quem ama não age assim. Tudo isso é sinal da cruz. Portanto, não pode dizer que há amor onde não há cruz. E onde a cruz está marcada, o amor se manifesta. Não se conduz inconvenientemente, ou seja, não deixa ninguém desconfortável. Ele não está aqui para deixar ninguém com, sabe, mal-estar, mas ele sempre cria uma situação para deixar o outro bem, alegre, confortável, com bem-estar. É verdade ou não é, meus irmãos? Benignidade é uma das coisas mais importantes na vida de um homem de Deus. É você ver como Deus quer que seja. Eu sei que isso é tido como ingenuidade às vezes. E vão dizer que você é ingênuo, que só vê o melhor. Mas é melhor ser benigno do que ser maligno. Quem é maligno se acha muito inteligente e esperto, porque ele sempre vê a maldade em tudo. Ele quase sempre acerta, porque o homem é perverso e maligno mesmo. E às vezes ele percebe a maldade onde ela está. Mas sabe, normalmente você sente o seu próprio cheiro nos outros. Você só vê no outro o que você tem em você mesmo. Me lembro uma vez, eu fazia faculdade, e o professor falou isso na sala de aula. Porque um aluno, no meio da aula, falou, esse pessoal que é homossexual, esse pessoal que é homossexual enrustido, dizia ele. Eu sei, não me engana, nunca fui surpreendido com nenhum. Eu sempre sei quem é e quem não é. E o professor falou uma coisa que foi assustador e é verdade. Ele falou, você só pode ver o que você mesmo é. Você não vê o que você não tem. Ladrão sente cheiro de ladrão, onde ele estiver. Mulher sensual, prostituta, vai enxergar um homem sensual onde ela estiver. Eles vão se encontrar. Labão sempre vai para a casa de Jacó. E se você diz que nunca erra um, você vê todos, é melhor você se olhar no espelho, quem sabe você não vai se enxergar também. Palavra dura, porém verdadeira. Por isso temos que ser benigno. Porque os nossos olhos são como um projetor. Sabia disso? Você projeta lá o que está dentro aqui. Se a maldade está aqui dentro, você projeta maldade no outro também. Se a malícia está aqui dentro, você projeta malícia no outro também. Mas se no seu coração há bondade, se no seu coração há paciência, a tolerância, a graça, quando você olha, você enxerga no outro potencial, vida, possibilidade. Vão dizer que você é ingênuo. Vão dizer que você não está enxergando o que deveria enxergar. Mas olha, vou dizer algo. Esses são os que têm lucro no final. Porque hoje, tem um filósofo alemão chamado Nietzsche. Já ouviu falar em Nietzsche? Ele escreveu um livro interessante chamado Assim Falou Zaratustra. Talvez um dos livros mais malignos que já foi escrito. Nietzsche tinha um ódio profundo pelo cristianismo. E ele fez um livro para se opor ao ensino bíblico. E tem uma parte que ele diz, parafraseando Jesus, ouviste o que foi dito, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque herdarão o reino dos céus. Aí ele diz, eu porém vos digo, felizes são os fortes, porque deles é a terra e a sua plenitude. É verdade, hoje a terra é dos fortes, mas a história não acabou ainda. Jesus disse que no final, os mansos vão herdar a terra. Os mansos é que vão estar sentados no trono. Hoje, os fortes, os poderosos estão lá. Os poderosos, grandiosos, eles mandam. Mas os mansos vão herdar a terra. Amém, meus irmãos? Benignidade é uma maneira de você olhar. Você escolhe como você quer ver. Você decide como você quer olhar a circunstância. Você quer ver ela com maldade ou quer ver ela com benignidade? Estou me lembrando da situação que aconteceu comigo na igreja. E nós temos muitos funcionários na igreja, e eles não têm ar-condicionado na sala de trabalho deles. E uma irmã chegou em mim e falou um dia, pastor, por que você não coloca um ar-condicionado aqui na nossa sala? Está tão quente. E eu falei para ela, irmã, não podemos fazer por essa e essa razão. Quando eu acabei de falar, ela disse, é, pastor, mas na sua sala tem ar-condicionado. Eu falei, tem. E eu vou te perguntar agora o motivo pelo qual tem. E eu quero que você me dê a resposta. Vou te dar duas alternativas. E os irmãos estão acostumados comigo na minha igreja, eles sabem quando eu faço isso. É uma maneira de também de maneira brincalhona, ironizar um pouco. Mas eu falei para ela, primeira opção, você acha que eu sou um pastor manda-chuva? Que eu é que manda aqui, que eu é que tem, eu sou o bom, eu sou o tal, e eu, como eu sou o manda-chuva, na minha sala tem que ter um ar-condicionado, porque eu sou o mais importante. Opção A. Opção B, eu sou representante da igreja, eu represento essa igreja. Eu tenho que atender autoridades, às vezes, políticos, né, que vêm aqui me visitar, visitar a igreja, e é importante ter uma sala à altura para receber essas visitas, para que elas tenham uma boa imagem da igreja. Então, não é por causa de mim, é por causa de quem eu atendo. Opção B, qual a opção que você vai escolher? Os irmãos sabem qual a opção que ela escolheu, não é? Funcionário, não pode errar essas coisas, né? E você sabe, seria uma cruz para mim ter que mandar ela embora, mas eu tenho que tomar a cruz. E é claro que ela acertou, né? Eu falei, muito bem, resposta boa, vai, não peques mais. O que acontece? Alguns são malignos. É, o pastor, ele é o tal, tem ar-condicionado para ele, nós estamos aqui no calor. Malignos. Outros são benignos. O pastor é uma bênção. Ele está preocupado em representar bem a igreja. Você escolhe. Alguém vai dizer, ingenuidade desses benignos. Todo mundo que serve a Deus é tido como ingênuo. E Jesus mesmo disse que os filhos das trevas são mais hábeis. Por quê? Porque os filhos das trevas enxergam trevas e esse mundo está cheio delas. E os filhos da luz procuram enxergar a luz e às vezes enxergam até onde não existe. Porque são benignos. Às vezes acontece isso. Eu digo para você, é melhor ser benigno. Parece mais com Deus. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? É melhor. Olha o que diz. O amor não, verso 5, não se conduz inconvenientemente. O que significa isso? O amor deixa o outro à vontade. O amor deixa o outro à vontade. O amor não constrange o outro. Sabe aquele irmão? Ele viu a irmã está com a espinha do tamanho do mundo aqui do lado. Mas ele está vendo que ela colocou meio quilo de maquiagem tentando esconder a espinha. Mas quando ele encontra, a primeira coisa que ele fala... A irmã percebeu que tem uma cratera aí do lado da sua cara aí? E a irmã fica sem graça e fala, ah, é, tá, deu uma espinha. Pois é, você tentou esconder, hein? Não! Essa aí não esconde, não. Essa aí. Deixa eu espremer para você. Tem irmão que não tem cabimento, né? Tem irmão de todo jeito. Ele é inconveniente. Como é horrível gente inconveniente. Ele quer parecer todo espontâneo, mas deixa o outro, sabe, com aquela situação difícil, saia justa. Tem uma irmã que eu me lembro essa história dela, eu sempre gosto de lembrá-la, porque ela é um modelo de gente nobre. E nas nossas células, às vezes, acontece de termos pessoas de um padrão de vida mais alto e outros de um padrão de vida mais baixo. E essa irmã não é milionária, mas é uma pessoa de um padrão de vida muito acima da média. E ela convidou um outro casal da célula para ir comer com eles, os filhos e tudo mais. E aquele casal muito simples, chegou na casa, ficou constrangido com o ambiente, tudo muito bonito, sofisticado. E ela contando que na hora da comida, a irmãzinha, né, que foi convidada, tão simples, ela deixou o copo de refrigerante cair na mesa. Ah, é tão embaraçoso. E o que que essa irmã, dona da casa, fez? Logo que a outra deixou cair, ela derrubou o copo dela também. Aí ela falou, tem algo errado com essa mesa, eu não sei, já falei para o meu marido arrumar essa mesa. Me perdoe, querida. Olha aí o que aconteceu. Caiu o seu refrigerante. Vamos arrumar um copo mais largo. O que acontece? Ela estava preocupada em deixar a outra à vontade. Não procurou o seu interesse. Procurou o interesse do outro. Quantos morreria de rir? Liga não, irmã. Eu também sou desastrado demais. Não está preocupado com o outro. Eu achei a atitude dela tão, tão bonita. Tão nobre. Né? Tão de preocupar com o interesse da outra. E ela estava me contando uma vez, isso, né, ela contando que é a etiqueta que ela usa nesses high society. Mas eu achei tão bonito isso. E ela falando, olha, pastor, quando eu sou convidada por uma das minhas empregadas para ir no chá de panela ou chá de berço delas, eu vou com a minha melhor roupa, eu mando lavar o carro e eu chego lá no melhor que eu tenho. Eu falei, mas você vai chegar lá na casa da sua empregada, não vai ser embaraçoso, constrangedor? Ela fala, não, porque é isso que ela espera. Ela quer me mostrar para todas as amigas dela e dizer, a minha patroa é essa aqui, ela é super chique. Ela veio na minha casa. Agora, se eu chego lá de jeans, camisetinha, e eu procuro disfarçar, vou de táxi para não deixar ninguém constrangido, na hora que ela fala que é a patroa, o pessoal fala, ih, você trabalha para pobre? Então ela fala, eu vou no melhor que eu tenho, porque a outra sente honrada. Olha quem vem na minha festa, minha patroa, ela é muito chique. Ela é chique de no último. Está vendo? Se você é benigno, você vê isso com benignidade e fala, puxa, que mulher sábia, como ela quer abençoar e honrar o outro. Se você é maligno, fala como ela quer aparecer, safada, quer humilhar o pobre. Por isso que eu devia ser comunista, cortar a cabeça dos ricos todos, esses burgueses. O que é que você quer escolher? Você escolhe. Quantos compreendem o que eu estou dizendo? Você tem que saber o que você quer escolher. Depois diz mais, o amor não se exaspera, mas isso aqui é muito forte, o amor não se ressente do mal. Eita! Como é que é isso? O amor não se ressente? Amor não fica ofendido? É isso mesmo que está escrito aí. Ah, pastor, mas Jesus disse que eu tenho que perdoar. Pois é, você vê, o Senhor já te deu já uma segunda opção. Porque a primeira opção de Deus é, nem fique magoado, meu filho. Porque quem ama não se magoa. Quem ama não se melindra. Porque melindre é um grande sinal de ego. Quanto mais melindroso, mais egocêntrico ele é. Por que que ele é tão... Por que que tudo ofende ele? Porque ele se acha muito importante. Ah, eu cheguei e ninguém me deu um lugar. Por que deveria dar? Você é tão importante assim? Ah, eu cheguei e ninguém me cumprimentou. Por que deveria cumprimentar? Você é tão importante assim? Ah, o fulano, entende? Não lembrou meu aniversário. Por que eu teria que lembrar o seu aniversário? É uma data, sim, magna, memorável? Por quê? Porque tudo dela é super importante, então é claro que ela fica ofendida. Então o ato de ficar ofendido, irmãos, tem sido a causa das grandes tragédias dentro da igreja. Tudo que aconteceu na igreja de ruim nessa história, eu estou sendo bem simplista, mas é verdade, é porque alguém ficou magoado. Alguém magoou. E na hora que magoa... Ele não quer resolver, aí vem a confusão dentro da igreja. Por isso, o padrão para ter uma igreja forte é, você não magoa, filho. Quem ama não fica ressentido. Ah, pastor, mas e se eu fiquei ressentido? Bom, duas coisas. Primeiro, aprenda que você não está amando. Segunda coisa, perdoa agora. Mas o perdão é o plano B. Você entende que perdão é plano B? É de Deus também o plano B. Mas eu não quero ficar no plano B. Eu quero chegar no nível do plano A de Deus. Quantos querem chegar nesse nível? Eu quero chegar. Eu não digo que já cheguei, porque tem coisa que ainda me deixa triste. Já viram aquele irmão que nunca magoa? Ele só fala que ficou triste. É uma maneira eufemística de falar que está melindrado. Reconheço que tem coisas que às vezes, não é todo mundo não, mas tem gente que tem o poder de me magoar. A minha esposa é uma dessas. Poucos têm esse poder, mas ela tem esse poder num nível muito alto. Então, ela, se ela quiser, ela consegue. Entende? Mas, mesmo minha esposa, graças a Deus, cada vez menos tenho que usar o plano B com ela. Porque eu aprendi, não me magoou. Porque eu estou aqui não para fazer minha vontade, mas a vontade de Deus. E agradar o meu irmão em tudo que for bom para a edificação. Amém, irmãos? Não me vejo como sendo melhor do que os demais. Por isso, quem ama, não fica ofendido. É assim que está na sua Bíblia. Isso é cruz. O amor é expressão da cruz. O que mais que diz? Verso 6. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se, exulta, salta de alegria com a verdade. Mesmo que a verdade doa. Mesmo que a verdade seja desconfortável. Mesmo que a verdade seja difícil. Mesmo que a verdade, às vezes, seja fácil de ser ouvida e nem de ser dita. Quem ama, fica alegre. Se é verdade, amém. Se é verdade, amém. Mas a mentira não é para mim. Eu não quero a mentira. Eu quero a verdade de Deus em tudo. Meu relacionamento, na minha vida, meu ministério. Eu quero a verdade de Deus na minha vida. Você quer a verdade do Senhor? Quem ama, quer a verdade. Para encerrar, diz mais. O amor, tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. E tudo suporta. Quem anda pela cruz vive nesse padrão elevadíssimo. Isso é cristianismo, irmãos. É muito alto isso aqui. Vamos ver cada uma dessas frases. Olha o que diz. Primeiro, o amor tudo, mas sofre tudo. Ah, então eu vou virar capaz dos outros agora? Vão aprontar tudo comigo? Não, o amor sofre aquilo que é bom para a edificação do irmão. O amor sofre aquilo que é necessário para que o irmão cresça. Então, o amor, para que o bebê possa crescer, a mãe sofre. Ela sofre privando-se de dormir. Ela sofre privando-se de comer na hora que ela queria, porque é a hora que o moleque está querendo comer, então ela para o dela para dar para ele. É ou não é? Ela se priva, às vezes, de lazer, porque o menino está lá com o nariz escorrendo, ela fica lá vigiando na beira da cama dele. Ela está sofrendo. É sofrimento ou não é? É sofrimento. E quem ama sofre duas vezes. Quem tem filho sofre duas vezes, é fato isso. Quem não tem filho sofre, mas quem tem filho sofre dobrado, porque o que dói no seu filho dói duas vezes em você. Esse é que é o fato. A guerra do outro é a sua guerra, e a dor do outro também é a sua dor, quando existe esse amor. Então, esse tipo de sofrimento que eu falo. Não me refiro àquele sofrimento gratuito, da mulher que apanha do marido porque ele é ignorante. Não me refiro a isso. Mas eu me refiro ao sofrimento que, às vezes, a cruz implica na renúncia, em abrir mão de coisas suas para o bem do outro, para a satisfação do outro, para o conforto do outro, para cuidar do outro. Que coisa, né? Para cuidar do outro. O amor todo sofre. Eu não assisti esse filme, mas a minha esposa assistiu um filme esses dias, ela estava me contando, eu achei muito bonito. A história, ela contando a história, mas resumindo no final, a personagem feminina da história, a heroína, no final da vida, pegou uma doença que ela esquecia as coisas. E ela esqueceu também do marido. E ela contando que a história do filme é o marido todos os dias, lembrando a esposa de quem ele era, para tentar salvar ela da completa senilidade. E eu fiquei pensando, tudo bem, é romântico, é natural, mas é um princípio, tudo aquilo que está relacionado com a cruz, quando nós vemos, nos toca, irmãos, nos toca, um marido que todos os dias vai contar a história da vida deles, até que ela se lembre, e consiga de novo, sabe, trazer a luz, que coisa é isso, que coisa, depois diz mais, o amor tudo crê. O que significa o amor tudo crê? Significa o seguinte, que quando a pessoa diz, quando o outro diz, olha, eu vou mudar, Mesmo que o outro já falou isso 10 mil vezes, o amor, acredita, vai mudar, tem jeito. Qual que é uma das coisas mais difíceis na vida da igreja? É a nossa disposição de desistir rápido das pessoas. Nós desistimos muito rápido. Concluímos que não tem jeito muito rápido. Achamos que não vale a pena insistir mais muito rápido. Mas olha, quem ama, acredita, tem jeito, vai ter jeito. Quem ama, tudo espera, eu espero, vai melhorar, vai frutificar. Uma hora dessa vai multiplicar, vai arrebentar de multiplicar a célula, esse líder. E todo mundo fala, tira esse obreiro, tira. Não vou tirar. Eu acredito, uma hora dessa vai romper, vai arrebentar. Eu creio, o amor tudo crê. Alguém fala, até onde você vai crer? Não sei, até onde Deus mandar. Até onde você vai com ele? Não sei, vou saber a hora de parar. Mas eu vou ter que ir pelo menos um pouquinho além do que eu iria naturalmente. Porque senão, qual a diferença que eu teria dos homens lá fora? Se eu fizer apenas o que eles fazem, que mérito eu tenho? Se você, como pastor, você age apenas como as pessoas comuns do mundo agem, qual que é o seu mérito? O que se espera de você é que você faça alguma coisa além. Tenha alguma atitude que deixe os outros chocados, boquiabertos. Isso vai fazer diferença. O amor, o que mais? Tudo espera e tudo suporta. Tudo suporta. Tem muito a ver com tudo sofre. O amor é a expressão da cruz. Queria ler com você de novo lá em 1 João. A palavra do Senhor diz, são as duas coisas que o Senhor quer de nós. E a vontade de Deus é essa, que creiais que Cristo é o Filho de Deus e que amemos uns aos outros. Essa é a vontade de Deus. Primeiro, que creiais, ou seja, andemos por fé. E a segunda, que amemos, ou seja, andemos pela cruz. Esse é o propósito de Deus. Põe a sua mão no seu coração. Repete comigo. Diga, eu rejeito andar por mim mesmo, segundo a minha vontade, segundo o meu pensamento, segundo a minha força, segundo o meu entendimento. Diga, mas a minha disposição e o meu coração é para negar a mim mesmo e fazer a vontade de Deus e carregar a minha cruz no meu dia a dia até ser aprovado diante de Deus e ser qualificado como um discípulo vencedor, em nome de Jesus. Amém.